Olá, eu sou o Bessa e você está aqui porque por algum motivo o nome Isso é PlayStation te chamou a atenção. Então eu te digo que Isso é PlayStation é um podcast sobre notícias em formato drops relacionado aos consoles PlayStation. Lembrando que um podcast em formato drops é basicamente as notícias sem discussão das mesmas, né? Se você quiser interagir comigo e algumas outras pessoas, entre no nosso grupo do Telegram, que terá o link na descrição desse post. Se você não sabe o que é Telegram, eu te digo que é basicamente um WhatsApp. Só que bom, mas vamos às notícias de hoje e também teremos uma novidade aí no finalzinho do podcast, beleza? Vamos continuar aí. Alguém tá por dentro aí de um jogo chamado Edge of Eternity? Ele é um JRPG, ou seja, um RPG daquele estilo meio japonês, sabe? Então, os desenvolvedores do jogo informaram que o combate será afetado conforme o clima do jogo. Tipo assim, o inimigo X está fraco porque está de noite e ele não enxerga nada. Ou porque está muito frio e ele está com frio. Sei lá, tá muito calor e ele tá com calor. Mais ou menos assim que um clima dinâmico afetaria um combate. Além disso, está prometido para até o final do verão americano, até o final do inverno brasileiro, um alfa para quem financiou o jogo no Kickstarter. Edge of Eternity está marcado para sair no PlayStation 4 até o final desse ano. Coisa que eu acho meio difícil, né? Mas, tipo, vai ter um alfa agora no final, no meio do ano e já vai sair no final do ano? Acho que não, né? Mas é mais um jogo de combate em turno para os fãs aí dessas japonesices doidas. Em 2008, o jogo Bully foi proibido de ser comercializado no Brasil, porque ele supostamente fazia apologia à violência e tal. Eu não sei se ele fazia apologia, mas assim, ele era tão violento, ele é tão violento quanto qualquer outro jogo, eu acho, né? Não sabemos como e nem porquê, mas o lado positivo é que Bully está disponível na PSN Brasil, e agora vem um lado negativo, por R$ 45,90. Eu nunca joguei Bully, mas grosseiramente falando, eu posso dizer que esse é um GTA em uma escola, mais ou menos assim. Cara, R$ 45,90 para um jogo de PlayStation 2 tá meio caro isso. Um quarto aí, ou um quinto de um jogo novo, para um jogo que já saiu há 10 anos atrás, Bully lançou em 2005. 6? Caramba, meio salgado esse preço aí, hein? E Capcom, vamos lá. Inicialmente, o patch do modo história de Street Fighter estava marcado para terça-feira. Quer dizer, na verdade era esperado na semana, né? Terça-feira. Sou eu que tô inventando aqui. Enfim, o que foi anunciado pela Capcom é que no dia 1 de julho, o lançamento do patch, que além do modo história tão prometido e tão aguardado aí pelos fãs de Street Fighter, vai contar também com o personagem Ibuki e o Balrog, o famoso boxeador, roupas adicionais, cenário adicional, entre outras melhorias no matchmaking. Junto do trailer aí que saiu no início dessa semana, saiu também um teaser com os personagens Yuri e Urien, que assim, a gente não sabe quando eles vão estar disponíveis, mas sabe-se que eles vão sair em algum momento aí para o Street Fighter V. Eu tenho certeza que se você não se interessou, pelo menos você sabe o que é Until Dawn, um bom jogo aí que foi lançado no ano passado, em 2015, pela Supermassive. E agora eles vieram a público confirmar que não, eles não estão trabalhando em Until Dawn 2. O estúdio, por enquanto, trabalha em jogos de VR, como o Until Dawn Rush of Blood e o Tumble VR. Cara, quando eu leio notícia da Telltale, vamos lá, olha só, olha essa, hein? Job Stauffer, que é tipo um diretor de comunicações lá da Telltale, né? Ele disse no Twitter que a empresa, a Telltale, tentará lançar todos os episódios do Batman neste ano, mas não irá correr e nem lançar nada apressado. Telltale, eu duvido que vocês vão lançar todos os episódios de Batman nesse ano. A não ser que ele seja 2 episódios esse jogo, né? Que geralmente não acontece com vocês, né? Os jogos de vocês têm 5 episódios. Eu duvido que vocês vão lançar todos os episódios de Batman nesse ano. Eu duvido que vocês vão lançar 2 episódios de Batman nesse ano. Se você aí gosta do multiplayer de Uncharted 4 além da campanha, vai ficar contente em saber que no dia 29 de junho saiu um DLC gratuito do jogo, cumprindo aí o cronograma divulgado anteriormente pela Naughty Dog de ter um DLC no verão americano, um no outono americano e um no inverno de 2016, ainda nesse ano americano também. E ainda vai ter mais um DLC gratuito de multiplayer no verão de 2017, ou seja, no meio do ano que vem. Esse DLC deve contar com novos mapas, novos modos de jogo, novas armas, novo booster, novo poder místico, um modo aí de replay de partidas, 50 novas skins e mais de 100 itens de personalização do personagem. Personalização do personagem. Isso deve estar certo. Eu espero que esteja certo. Gente, campeonato brasileiro no FIFA 17 não foi confirmado ainda. O que foi confirmado é que nós teremos a adição da J-League, a liga da primeira divisão do campeonato japonês. Além dos 18 clubes da primeira divisão, o estádio do Gamba Osaka também estará disponível. É, acho que vou jogar com o meu Urawa Red Diamonds ao invés do meu Mengão, hein? Ai, uma notícia. Não é uma notícia, né? Mais um comunicado que o cara fez. E assim, eu acho que o Kratos devia ser dublado por algum profissional e não por um amador, como alguns malucos aí querem fazer. Fizeram até uma petição online para que o Bambam pudesse dublar o Kratos. Cara, não. Não, não, não, não, não. Enfim, fato é que o Ricardo Juarez, um dos maiores dubladores do Brasil, que dublou o Kratos já em God of War Ascension e no PlayStation All-Star Battle Royale, ele disse que não foi procurado pela Sony, mas que se convidarem, ele tá dentro, ele vai lá e dubla o Kratos. Ele, inclusive, ele tem artimanhas para dublar um Kratos mais velho aí, já que nos Estados Unidos o dublador também mudou para ter uma voz mais experiente, digamos assim. Eu não gosto da Ubi, cara. Eu não gosto da Ubi. Eu não gosto da Ubisoft. Não gosto mesmo, cara. E agora, olha só. Eles anunciaram que o patch 1.3, que seria lançado no dia 28 de junho, ou seja, essa semana, foi adiado para o dia 2 de agosto, que é a data do lançamento do DLC Underground no PlayStation 4. Uma das coisas que virão nesse patch será o nerf das munições especiais. Por exemplo, o efeito queimadura durará 30% menos. Isso eles já confirmaram que vai acontecer. O efeito queimadura durará 30% menos. Menos tempo, né? De tempo. Cara, é mais de um mês que eles vão atrasar esse patch. Pô, pelo amor, né, Ubi? Olha, eu até esqueci quem é que vai fazer aí o Lego Star Wars The Force Awakens. Quem já fez, né? O jogo já tá pronto já, né? Já até lançado. Fato é que eles demoraram demais, cara. Tá quase saindo já o Rogue One. Eles estão lançando o jogo de The Force Awakens. Demorou demais. Deveriam ter lançado antes. Enfim, o Lego Star Wars The Force Awakens vai ter conteúdo exclusivo para o PlayStation 4 e PlayStation 3. O que a gente não sabia, né, o que você talvez aí não saiba, é que o conteúdo exclusivo é o DLC dos droids, que vai deixar você aí jogar com os personagens R5-D4, também conhecido como Red, o IG-88, que é um dos caçadores de recompensa que aparecem lá no episódio 5, além de Battle Droid, Super Battle Droid e Comando Droid. Todos esses últimos três aqui que eu falei são da série canônica Star Wars The Clone Wars. E aí, vocês querem notícia ruim da Band? Bom, na verdade não é tão ruim assim não, tá? Eu até concordo com o que eles vão fazer agora. A Band, cara, ela vai abandonar, entre aspas, os jogadores de PlayStation 3 e vai começá-los a deixar sem o evento PVP mensal A Bandeira de Ferro e também o Trials of Osiris, ou Trials of Osiris. Qualquer evento futuro poderá também não ter uma versão para o PlayStation 3. Missões diárias, semanais, Assalto do Anoitecer, as raids que já foram lançadas até hoje estarão disponíveis, assim como a Prisão dos Anciões. Tudo isso vai estar disponível para os jogadores do PlayStation 3. O Shur, ele vai continuar aparecendo lá na área social. Só que ele não vai mais vender peças exóticas de armas e armaduras individualmente. Isso aí já é a Band começando a dar adeus à geração passada, o que já era normal de acontecer, né? Eu acho que temos que passar aí para essa geração passada para trás mesmo e começar a pensar no futuro, já que, querendo ou não, PlayStation 4 New já tá aí na porta. Mais japonesice. Para quem gosta de Toukiden, ou Toukiden, eu não sei como é que fala esse nome, e estar animado para a segunda versão do jogo, Toukiden 2, essa semana a Koei Tecmo divulgou um vídeo do novo jogo de PlayStation 4, PlayStation 3 e PS Vita, e assim, o trailer novo mostra um pouco mais da nova arma do jogo, que é uma lança. Aí eu quero perguntar pra você aí, amigo que gosta desses JRPG, que gosta desses jogos Musou aí, Toukiden, é um bom jogo ou não? Me responde aí pelo Twitter, me responde aí pelo site do Opinião Alheia. Voltando a falar de Destiny rapidinho. Depois de ter sido cancelado na semana passada, a Band finalmente consertou os problemas e sim, agora temos bandeiras de ferro nessa semana. Inclusive, essa seria uma das últimas vezes que o evento vai estar disponível para os usuários de PlayStation 3, já que quando Rise of Iron lançar, eventos como a Bandeira de Ferro deixarão de estar disponíveis para o console da geração passada. Eu não sei se ficou bem claro na outra vez que eu falei de Destiny isso. Mas enfim, agora tá bem claro, né? Gente, finalmente a Jihad está banida do PlayStation Network. Bom, não é bem assim, né? É uma coisa muito mais estranha do que isso. Desde 2010, Jihad Almofada usa PlayStation Network com o nome de iJihad, né? Até que ele acabou de ser banido porque provavelmente alguém o denunciou por achar o nome muito ofensivo. Gente, se vocês ainda não entenderam, Jihad Almofada é uma pessoa, tá? E o cara usava o nome de iJihad na PlayStation Network. Inicialmente, o suporte da PlayStation Network o ofereceu uma chance para mudar de nome, mas retirou depois de alguns dias sem resposta. Ou seja, eles deram a oportunidade para o cara mudar de nome, o cara não respondeu, aí eles foram lá e retiraram. Mesmo após Jihad Almofada ter enviado uma foto do seu passaporte para o suporte provando que seu nome continha a palavra Jihad, o suporte da PlayStation permaneceu como o ban. Somente depois de muito falatório no Twitter com as hashtags PSNBans e JihadGotBanned, a Sony voltou atrás e deixou aí o cara mudar de nome na PSN. E o Mofada aí, o Jihad Almofada, confirma que depois da mudança de nome, os seus troféus ainda não estão sincronizando, sua lista de amigos ficou vazia, e ele também pode ter que falar diretamente com as desenvolvedoras para reativar a licença de alguns jogos online. O que, cara, vai dar um trabalhinho pra ele, hein? Imagina se ele tinha vários jogos digitais. O remake de Final Fantasy Adventure, chamado de Adventure of Mana, ficou disponível na PSN Brasil, gente, por R$ 42,90. Inicialmente, ele tinha ficado disponível na PSN Europeia para o PlayStation Vita, sem nenhum tipo de aviso prévio. O jogo pesa 508 MB e agora, na terça-feira, né, com o update na PSN Store, o jogo também ficou disponível na PSN Brasil por R$ 42,90, também, claro, para PlayStation Vita. Assim como eu disse em um Isso é PlayStation passado, Hocken, que tinha sido já confirmado para o PlayStation 4, agora ganhou data de lançamento, dia 8 de julho, também conhecido como sexta-feira que vem. Para quem não se lembra, Hocken é um FPS de mechas, sabe, robozão gigante? Só que tipo, bem menos do que Titanfall, tá gente? Ao contrário do esperado, o remaster para PlayStation 4 Batman Return to Arkham, que consistia aí em Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, que eu pessoalmente não joguei, apesar de adorar o Batman ser o meu super-herói favorito, não vai ser lançado no dia 26 de julho, que pena. O jogo foi adiado sem data definida. Para quem tá aí por dentro das interwebs e do YouTube, sabe que o jogo aí estava sendo refeito em Unreal Engine 4. E alguns aí podem até dizer que estava mais feio que a versão dos consoles da geração passada. Mais feio do que quando ele foi lançado realmente. Que barra, hein? Resident Evil 7 continua gerando muito bafafá aí, né? Muito falatório na internet. Agora, Koshi Nakashiri, deve ser assim que fala, não deve ser assim que fala o nome dele, né? Mas vai ficar assim. Diretor de Resident Evil 7 disse que o jogo não focará em fantasmas, apesar da demo ter tido esse aspecto. As palavras dele foram: eu vi as reações iniciais sobre a demo que disponibilizamos, onde alguns tiveram a impressão de que transformamos Resident Evil em uma espécie de história sobrenatural fantasma. Eu acho que a demo pode repassar esta sensação, mas não se preocupe, tudo fará sentido no fim. Ele disse também que mais novidades serão divulgadas ao longo do ano. Olha a provocação da Respawn, hein? Os caras lá, né, da Respawn, desenvolvedora de Titanfall 2, disseram que o jogo não terá uma campanha linear e mediana como em outros FPS por aí. Olha isso, hein? Os caras disseram também que antes do lançamento do jogo previsto para 28 de outubro, nós devemos ter uma beta para poder testar o jogo. Por favor, mande essa beta para o PlayStation 4. E a Sony termina todo tipo de suporte para o Ustream, impossibilitando agora a transmissão e visualização no ao vivo do PlayStation. Se você nem sabe o que é isso, o que é Ustream, pouco importa, né? Mas assim, só pra você saber, Ustream é um site de transmissão de jogos, como o Twitch aí tem, né? Muito conhecido. E agora, poucos anos atrás, o YouTube também passou a ter transmissão de jogos ao vivo, né? Então, enfim, né? Ustream deixou de ter suporte no console PlayStation. Gente, tô muito animado, Doom vai ganhar patch. Uhul! Vamos ver se as coisas melhoram, né? Porque, assim, esse patch agora promete corrigir problemas de matchmaking, entre outras coisas mais. Gente, me desculpe pelo uhul, eu acho que ficou muito vergonhoso. Ah, e assim, agora eles vão deixar também o jogador visualizar a arma no centro da tela, como no primeiro Doom. Ou seja, você hoje vê, né, como os FPS normais, meio que de lado, assim, né? E com o patch, ele vai deixar você ver a arma no meio da tela, exatamente como era lá no Doom clássico, no primeiro Doom. No podcast sobre Drive Club, do Nerdices Abessa, eu falei com o Vikovski, que esse Kazunori Yamauchi aí, diretor aí de Gran Turismo, o cara tipo, ele faz o que quer na Sony, cara. E agora ele jogou merda no ventilador, porque ele disse bem claro, em letras garrafais, em alto e bom som, que o PlayStation 3 era terrivelmente limitado. Parecia que era muito melhor do que realmente era, e eles não podiam alcançar tudo o que queriam. Já com o PlayStation 4, o negócio é diferente. Ele disse ainda que se arrepende de não ter chamado Gran Turismo Sport de simplesmente Gran Turismo 7. É, cara, por que você não fez isso, então? Pô, besteira. E para cumprir a cota de anúncio do anúncio, a SEGA aí resolveu fazer um anúncio do anúncio de Yakuza 6. Bom, no dia 26 de julho, em Tóquio, a SEGA irá apresentar o elenco do jogo, do próximo jogo, né, do Yakuza 6, irá também mostrar cenas, assim como o cenário do jogo. Ou seja, como o mundo do jogo vai estar, né? Cara, eu falei jogo muitas vezes agora. Bom, Yakuza 6 está marcado para lançar ainda este ano exclusivamente para o melhor console desta geração. Cara, eu acho curioso como o japonês consegue esconder muito bem as coisas, né? O jogo foi anunciado na Tokyo Game Show do ano passado, em 2015, e até agora não mostraram nada. Parabéns aí pros japas. Road Redemption, que é o sucessor espiritual do clássico dos anos 90 chamado de Road Rash, está marcado para chegar ao PlayStation 4, o melhor console da atual geração. Cara, eu tô fazendo umas coisas ridículas nesse podcast, melhor eu continuar sério, né? Vai chegar no dia 15 de janeiro de 2017. Road Redemption foi financiado pelo Kickstarter. Cara, vamos só esperar que ele seja lançado um pouco mais finalizado que o Mighty No. 9, né? Cara, o episódio estava editado, estava prontinho, já estava passando já para a etapa de fazer o upload e deixar pronto para vocês ouvirem. Só que saiu a lista dos jogos da PSN Plus do mês de julho. Então vamos lá. No PlayStation 3 tem Call of Juarez Bound in Blood, tem Fat Princess, também no PS3. No PS Vita, tem Prince of Persia Revelation e também tem Oreska, ou Oreska, sei lá como é que se diz isso. Tainted Bloodline. E no PlayStation 4 tem Fury, um jogo feito por ex-developers da Ubisoft. E também tem Saints Row Get Out of Hell. Além disso, os assinantes da PSN Plus irão receber um Starter Pack para Paragon, um MOBA aí que está sendo produzido exclusivamente para o PlayStation 4. Esse Starter Pack tem 3 Master Challenges para os heróis Gadget, Murdock e Rampage. Esses Master Packs servem para destravar skins, boosts de XP, emotes e mais um monte de coisa. E a pedidos do meu amigo Humberto, ele que não tem um PlayStation 4, mas tem um Xbox One, e eu não sei porquê, eu vou iniciar aqui um bloco novo no Isso é PlayStation. Vou falar aqui algumas curiosidades sobre o console. Eu vou começar falando de uma coisa aí que pode ser meio confusa para vocês. Vou falar sobre compartilhamento no PlayStation 4. Se você sempre esteve curioso sobre compartilhamento de conta no PlayStation 4, eu vou tentar esclarecer algumas coisas. Se você não sabia que isso era possível, saiba agora que se você tem 2 PlayStation 4 em 2 lugares distintos, você pode compartilhar o seu jogo comprado digitalmente sem problema. Digamos que você compra o jogo X em um PlayStation 4 e você quer também poder jogar em outro PlayStation 4 que está em outro lugar. Basta você pôr o seu usuário que comprou o jogo naquele segundo console que você quer utilizar e fazer o download. Caso você já tenha o jogo baixado neste segundo PlayStation 4 e esteja sem conexão de internet, você não conseguirá jogar se o seu usuário não estiver como primário nesse segundo console. Isso porque a Sony proíbe e simplesmente proíbe. Você aí, jogador, você aí, pode tranquilamente tirar o registro do console primário nas opções, tá? Não tem segredo, é só ir lá na aba da PSN e em ativar como console primário. É só você desativar como console primário um e ativar como console primário o outro, que aí você vai poder jogar tudo que você tem na sua biblioteca de jogos, todos os jogos lá, tá? Sem problema. Caso você tenha conexão com a internet, não tem do que se preocupar, tá? Aí você não precisa nem ativar como primário. É só você botar o seu usuário e realmente jogar. O único problema é se ela cair no meio da jogatina. Aí é sentar em posição fetal, embaixo do chuveiro gelado e chorar. Lembrando só, gente, que compartilhamento permanente de conta com outras pessoas é visto como proibido pela Sony e qualquer um pode ter sua conta banida. O que eles autorizam é o compartilhamento por um breve período de tempo. Mas também não deixam claro quão breve isso tem que ser, tá? Gente, se restou dúvida, mande um recado pra nós aí, ou pelo site do opiniãoalheia.com.br, ou deixe um recado aí no YouTube se você está vendo isso tudo no nosso canal, beleza? Bom, gente, é isso que temos por essa semana. Se você está no YouTube, comentem aí o que você achou da semana e comentem aí se vocês querem a adição de novos blocos no formato do site, porque essa semana já tivemos um bloco novo que são a das curiosidades do PlayStation 4, né? Se acharem que o som da música ficou muito alto aí ou muito baixo, isso tudo no formato do site, né? Comentem também, cara, que se for possível eu irei mudar para os próximos episódios. Conversem comigo pelo Twitter, @bessa23, ou entrem no grupo do Telegram do nosso podcast, que vai ter o link para o convite no post, beleza? Lá, nesse grupo, eu converso com a galera sobre o console e passo também algumas coisas que não irão dar tempo para sair no Isso é PlayStation da semana, beleza, gente? Então é isso, valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima, pessoal!